nós falando nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta, duas na verdade, que parecia ser uma daquelas perguntas já respondidas, mas a nossa equipe fez uma vasculhagem e notou, né, que às vezes aquilo que está assim mais evidente a gente não fala, não menciona, né, o elefante no meio da sala é que ninguém tá tematizando muito. E que aparece na pergunta do Sugabru. Sugabru. Sugabru. Hã? Resumindo, para o Freud, tudo estava relacionado a sexo? Sugabru. Até a fruta que a pessoa gostava mais, o cigarro afetava a cabeça dele. Já o Jung deixou uma grande contribuição ao mundo e nem ele aguentou o Freud. Também, Maia K. Bom, vou fazer a pergunta chave. Segundo Freud, toda doença mental ou da psique está ligada à sexualidade? Então? Exclamação. Não. Interrogação. Interrogação. Interrogação. Quatro interrogações. A outra é, a impressão minha ou Freud, para o ser humano existe apenas sexo e reprodução? Ou seja, são duas perguntas muito assim, presentes na história da psicanálise. Foi assim que o Freud foi percebido nas culturas onde ele chegou. Essa era a ideia que mais assustava as pessoas, que mais levou assim, a resistências e objeções, a começar pelo seu primeiro, na verdade, segundo grande colaborador, que era o Joseph Breuer. Né? No texto de 1893, sobre os estudos sobre histeria, o Freud dizia: todas as neuroses de transferência, ou as neuroses de defesa, né? Fobias, histerias, paranoia, neurose obsessiva, todas elas têm uma etiologia sexual. E o Breuer dizia: Freud, é possível, sim, o sexo é importante, mas toda vez vamos pensar que existem histerias que são, assim, derivadas da estrutura da consciência, né? da hipnose, da capacidade de se auto-hipnotizar, ou da sugestão, ou de situações sociais, em que a pessoa, assim, não pode reagir, ou tem que reagir de um jeito que ela não gostaria. Então, isso acompanha a psicanálise, isso tem um nome. É como a psicanálise foi interpretada como um tipo de pansexualismo, ou seja, uma doutrina anterior ao Freud, que dizia que todo mundo, que o mundo é governado por Eros, né? Governado pela sexualidade, a sexualidade ela está, atravessa a natureza, ela é um princípio cosmológico, ela está entre os animais, ela é aquilo que seria a força imanente e essencial do ser. O Freud, em vários momentos, explicita, né, mostra como a psicanálise não é um pansexualismo. E apesar disso, permanece, né? Porque, por outro lado, ele vai dizer assim: todo o sonho, não só alguns, é uma realização de um desejo sexual infantil e recalcado. É aquele ponto de aspiração teórica irredutível. Tanto que, quando ele dizia assim: como saber se a gente está no âmbito da psicanálise ou em alguma das suas variações, e quando saber que nós cruzamos uma linha e nós estamos em outra abordagem? Bom, tem alguns conceitos que não dá para entregar, né? Não dá para negociar. Inconsciente, transferência, resistência e libido. Conceito de libido, que é a energia psíquica, né, ligada à sexualidade. Mas aí começa então, né, por que será que a gente reenfrenta essa objeção, já que o Freud disse, e desde o começo, né, fez questão de marcar que não, que a sexualidade, ela é muito importante, mas ela não é a única determinação do ser humano. Aí vocês vão dizer, mas então qual outra? Foram várias ao longo da teorização psicanalítica e depois surgiram outras ainda. Então, uma muito importante, lá do início do Freud, está ligada à relação entre a sexualidade e a sua tomada no corpo. Né? É, como ela vai se construindo no corpo. Eu já fiz um vídeo aqui dizendo, gente, sexualidade não é coito, sexualidade não é penetração. Então, se você não gosta de penetração, do ponto de vista da psicanálise, você não é um assexual, porque a sexualidade, ela pode incidir em qualquer parte do corpo. Ah, tá vendo como ele é pansexualista? E ela tá dizendo que a sexualidade pode estar num olhar, pode estar num jeito de mexer no óculos, pode estar no jeito de descobrir para si um pseudônimo. Suga. Bru. Eu posso ler isso como uma suga, né? Suga é sexual ou não é sexual? Depende, gente. A sexualidade é um efeito, especialmente quando a gente a considera na linguagem. Qualquer palavra, qualquer encontro, qualquer situação é sexualizável. Por quê? Vai argumentar o Freud. Porque a sexualização é uma forma de simbolização. É uma maneira da gente apropriar do objeto, da gente pensar o mundo, da gente tomar o mundo, né? Como coisa sexual. Então é um sentido meio diferente do comum, que a gente, a sexualidade é, então, a transa. Né? Mas eu dizia, quando a sexualidade toma o corpo, quando a libido se concentra em algumas partes do corpo, o Freud vai dizer, isso sempre passa por um apoio, uma Anlehnung. Tem uma pulsão não sexual, por exemplo, a pulsão de comer. Comer é um gesto e um comportamento decisivo para a espécie. Né? Se você não tiver fome e o instinto da fome e não procurar comer a partir desse instinto, você vai morrer com ou sem sexualidade. Ele diz, então esse circuito da alimentação vai se dar muito primariamente com a mãe e a criança. A criança começa a mamar e daí ela tem então a sua fome locupletada. Mas ali então você tem um instinto, né, ou uma pulsão de autoconservação, vai qualificar, e em cima disso vem a pulsão sexual. Depois de um certo tempo, as mães sabem disso, a criança começa a brincar com o peito, começa a mordiscar o bico do seio, começa a dar gargalhadas, começa a explorar. E daí você diz assim, escuta, você está brincando com isso? É, esse brincar, né, da criança com os lábios e que vai ter inclusive um nome técnico que chama-se chupeteio, né? A chupeta, né? Você dá a chupeta e a criança se acalma. Por que ela se acalma? Porque ela tem uma experiência de prazer. Não é mais de alimentação, concordam? Não está comendo nada. Ela está simplesmente exercitando suas recepções sensoriais dos lábios. Ela está gozando. Ah, isso me aquieta. Tudo bem. Freud vai dizer, isso é sexual. Como é sexual, por exemplo, né? É, ir ao banheiro, defecar, urinar, é uma parte de um processo instintual. Nossa espécie tem que fazer isso. Há órgãos voltados para o funcionamento, né, a tramitação da alimentação e a excreção. Mas é ok, isso é uma espécie de instinto ou pulsão. Em torno disso começa a vir o quê? Ai, o prazer de soltar. Ai, o prazer de segurar. A satisfação de estar fazendo isso sozinho, no lugar, que é o banheiro, só você. Vem, portanto, todo o universo cultural, de linguagem, de valores, atravessando e se associando com o sexual. Ou seja, a ideia da sexualidade como um fator de simbolização, um modo de assimilação do mundo. Por quê? Diz o Freud, se eu não tenho essa orientação para o mundo vai me parecer indiferente. Daí ele dizendo, no começo tem o eu prazer, o eu real, e tem a indiferença. Que é o quê? Que é aquilo que não foi capturado ainda pelas malhas da libido. Com o Lacan, a gente pode dizer assim, pelas malhas do significante. E o significante é um instrumento libidinal. Né? Mas se é uma palavra, as palavras são portadoras. Né? As palavras criam e determinam o que a gente está chamando de sexualidade. Mas vamos em frente. Há outras variações importantes. Por exemplo, esse processo, né, de sexualização do corpo e das nossas relações e do mundo, ele vai admitir uma transformação da pulsão, né, do seu modo mais ligado ao erotismo, né, mais ligado a um tipo de satisfação e a um meio de satisfação erótico, prazeroso, e que a gente poderia, assim, submeter a libido a uma espécie de mutação quanto ao seu fim. E essa mutação é chamada pelo Freud de sublimação. Eu acho que o canal precisaria fazer também um vídeo sobre esse conceito fundamental, que é o conceito de sublimação. O Freud dava como exemplo da sublimação, né, aquela substituição do prazer imediato, né, por um prazer postergado que podia ter reconhecimento social e que já não era mais de natureza sexual. Aí ele punha a educação, o gosto por aprender, a ciência e a arte. Né? São formas de sublimar o sexual. Sublimar tem que ver com o quê? Com esse processo químico em que você passa, né, de um estado como o sólido para o gasoso, pulando o líquido. Né, ou do gasoso para o sólido, pulando o líquido. Ah, então a sublimação ela compreende esse salto em relação ao objeto, né, dentro do seu processo de simbolização sexualizadora. Outro elemento que pode funcionar como um inibidor da sexualidade é o eu. Para Freud, é claro que existem duas experiências, e não uma só, que formam o aparelho psíquico. Uma primeira forma o desejo a partir de uma experiência de prazer. E, portanto, um impulso de retornar a traços mnêmicos para reviver, né, para reatualizar essa experiência de satisfação. Né, um retorno a traços mnêmicos de satisfação. Portanto, prazer, ok. Sexo. Do outro lado, você tem o eu. O eu não é formado sexualmente. Agora, nós já não estamos mais no corpo. O eu, ele é formado a partir de uma experiência de dor. Mas então a dor e o sexual... a dor e o sexual compõem uma oposição dentro do Freud. Assim como o eu, que vai surgir da dor e vai ser capaz de inibir os nossos processos pulsionais. Por exemplo, transformar aquilo que ia se apresentar como busca de satisfação em angústia. Eu travo esse desenvolvimento ali na origem. E daí, o que eu experimento na minha consciência? Não é mais libido, é angústia. Eu posso... por exemplo, inibir a manifestação de um afeto sexualizado, trocando ele por um afeto dessexualizado. É o caso da ternura. É o que a gente aprende, né? Quando está ali naquela relação que está misturando erotismo com alimentação, com o corpo do outro, os cuidados do outro, o toque do outro, daí a criança vai separando, ela vai aprendendo que, bom, isso você faz sozinha, isso você faz no banheiro, isso você faz, isso é ternura e aquilo é sexualidade. Ou seja, no começo estavam juntos, mas elas se separam. E é muito importante que essa separação se dê. Mas aí então a ternura, consequentemente, sentimentos como o respeito, como o amor, não vão ser de natureza, né, inteiramente sexual. Uma parte disso vai estar ligado, então, a um desdobramento do eu chamado narcisismo. Ah, então o que o caracteriza a teoria freudiana não é o pansexualismo, mas é o conflito. É o conflito da sexualidade com a defesa, da sexualidade com o eu, da sexualidade com as metas morais, sublimatórias, estéticas ou científicas. É o conflito da sexualidade com, e agora vamos avançar ainda num próximo momento da teoria freudiana, com a pulsão de morte. Pulsão de morte, introduzida aí em 1920, em Além do Princípio do Prazer, ela é, assim, a afirmação cabal e decisiva que não é a sexualidade que dá as cartas, não todas elas, e principalmente não a última delas. É a morte. É a desintegração, é a desfusão. Enquanto o Eros caminha produzindo unidades, unidades dentro de unidades, unidades cada vez maiores, e essa é o quê? Essa é a tendência da sexualidade. É assim que a gente sai do gozo parcial, né? Com a boca, ser tocado nessa parte do corpo, ser afetado nessa outra parte do corpo, e vai construindo uma relação com o outro que não é mais a soma de um conjunto de objetos ou de partes. É um outro que seria assim global. Alguns analistas usavam essa expressão. Bom, isso então compreende uma nova conflitiva entre Eros e Tânatos. Ah, então não é só Eros, é Tânatos, e eles estão em conflito. O que dá para dizer com certeza é que a psicanálise é uma teoria do conflito. E a sexualidade é tão importante porque ela é indutora de conflitos muito antigos, formativos e não inteiramente solúveis, né? Se a gente fosse como os animais, que tem um cio, então a sexualidade entra na pauta nessa época do ano, com esse ritual de acasalamento, né? Depois disso, os animais se desinteressam da sexualidade. Você pode colocar uma fêmea e tal, capaz que até dê briga, porque é como se fosse um outro bicho, e não um animal que causaria, né, uma movimentação sexual. O Freud respeita e acolhe isso. Ele diz, por que que a sexualidade no ser humano se tornou tão importante? Porque ela não é sazonal, ela é permanente. E isso torna a experiência humana trágica, porque eu nunca sei quando o sexual pode vir, quando ele pode aparecer, quando ele pode ser denunciado, quando ele pode ser revelado. E é porque eu não controlo a sexualidade, nesse sentido em que eu controlo outras coisas, que ela se torna tão importante para ser, assim, uma matriz de conflito. Conflito, portanto, exige pelo menos dois. O sexual, no caso do Lacan, né? Você tem o gozo, você tem a sexualidade e você tem o real. É um par de opostos, né? Elas não andam juntos, a não ser quando elas se confluem muito numa experiência traumática. Ali, a sexualidade, ela vem junto com aquilo que a gente jamais queria que se identificasse o sexual. Com a violência, por exemplo, com a agressividade, mas tem formas de agressividade que vão entrar em fantasias sexuais. Tem, sim, sadismo, masoquismo, fetichismo, preparações, né, preliminares que são agressivas e às vezes de forma inconsciente para os envolvidos, né? Dizer, ah, mas aí você tem esse apoio, aí você tem esse conflito trabalhando ali dentro, né? Em que às vezes a agressividade é condição, às vezes a agressividade é descondição, ela é inibidora, né? Para o desenvolvimento da sexualidade em ato, em ação, né? Espero ter, então, mobilizado um conjunto de argumentos para mostrar que, em absoluto, a sexualidade é tudo. Inclusive porque o Freud, no texto de 1920, vai problematizar essa distância, essa separação entre a sexualidade enquanto prazer e a sexualidade enquanto reprodução. Olha lá, tem a reprodução. É importante a reprodução. Freud não está dizendo que a gente pode pensar humano sem essa dimensão darwiniana da reprodução. Muito importante. Só que ela é, muitas vezes, o quê? Oposta, contraditória, incluída dentro da sexualidade com prejuízos para ambos os lados, para ambas as partes. É isso aí, gente. Quem quiser mais fragmentos sexuais, entre na canoa do Lagoa Azul, do Aqueronta Movebo, que vai levar você para aquele escurinho. Pode ser um trem fantasma, pode ser uma montanha russa, pode ser o tiro ao alvo, pode ser, enfim, todo o parque de diversões que caracteriza a nossa sexualidade e que é não toda, né? Não toda sexual. Somos seres não todos sexuais. Dirá Freud, Lacan e toda a sua trupe. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.